cima, vai! Tá meio grau, tá meio grau. Pra tá cima! Tá meio grau. As vê que tem doida, as vê que tem doida, doida, as vê que tem doida, as vê que tem doida. As vê que tem doida quando tô no crocodilo. As vê que tem doida quando tô no crocodilo. As vê que tem doida quando tô no crocodilo. O baile do Patrese. Tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no... E o quê? E o quê? Crocodilo, crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, vira! Não bati não, não bati não, não bati não, vai! Um, dois, três, vai! Agora! DJ Patrese! Um animal. Cita, vai! Sentando. Se você louca de vontade pra ficar comigo, te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro. E dentro, dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Dentro do carro. Pega pudizinho pra cima. Senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, bate com o crocodilo. Não bate de frente que ninguém pode. E se bater? Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock. Eu tô no rock. Seguro! Eu tô no rock. Por que você desapareceu? Eu tô no croco. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Ô, Melri! Ô, DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, deixa comigo! Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do croco. Toma. Sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada. E aí, Chiquinho? Tentada, o Santão também. Tentada, sequência de tentada. Alessandra, tentada, o Zé Carlos também. Sequência de tentada. Dançou com dois irmãos. Aí, Jabá. Equipe Ostentação tá em peso. Sequência de tentada, sequência de tentada. Sequência, a sequência de tentada, é doida, meu irmão. Tentada, sequência de tentada, sequência de tentada. A deitada, de deitada, deitada. É o baile do Patrese. Eita! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, então toma. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. A dentada. As melhores principais tocando aqui no Gigante. Esse é o DJ Paulinho. Crocodilo. Olha a saudade de ver os Danone. Pra ver se a vontade de te ver some. E aí, meus humildes? Estão aqui com a gente, meu irmão. 24 horas no ar, vocês desgraçados, meu irmão. É rock duro. Como alma mexendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Bagulho de doido. E agora? Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa falsa que eu tô, meu nada. Gigante. Só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Salva meu coração, por favor. Ô, oh, bebê. Bebê, se eu falo, a gente vir aqui, você sentando, ficando, beijando essa boca que é sua, sua. Igual você não acho nem na terra, nem na lua. Só você que pode ajudar o Beto e Ronaldo. Aquele coração desse pobre coitado. Não fala, pô! Não para, não para! Vamos pra cima, meu irmão! Que tá na hora! Ser empresário Eric, tamo junto e misturado no gigante crocodilo no baile do Batese. É Saca Praia, meu irmão, no telão. Saca Praia na parada. R.A. Boutique, R.A. Boutique, é Duke Gold. E muita novidade pra galera, chegou muita novidade, bonés, camisas, top de linha, meu pai. Meu parceiro, empresário Anderson, tamo junto e misturado aqui no baile do Batese, no Crocodilo. Duke Gold na parada, no telão. Mobster, é a nova parceria com o baile do Batese. É Mobster, meu irmão, a marca do momento. Jurunas Carne, é o açougue número um do bairro do Jurunas. É Jurunas Carne, do empresário Netinho e o gerente Fabrício. É Jurunas Carne, meu irmão. Toma, toma, toma na batida. Gilson Lanches, o lanche mais top de Belém do Pará. É Gilson Lanches. DJ Esporte, meu irmão, na parada! DJ Ivan Macedo. E não para, não para, não para! Bora! Aqui o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Não me perdoa, meu amor, porque se apenas... Olha o grito! Gigante Crocodilo Prime. joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. E vai jogando, vai! Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E toma essa dentada, toma essa dentada, toma, toma! Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. É muita dentada! Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. E vai mexendo essa bundinha, mulherada, agora bora! Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma. Agora solta o bagulho! Me solta! Bora pra cima! Tel, tel, tel, tel, tel, tel. É muito tel, tel, tel, tel. É muito tel, tel, tel, tel. É muito tel. Um, dois, três, vira. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho. Um bum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doidinho se encantou. Alô, Melri. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. As molecas já estão na. As molecas já estão na fita. Bora que o bagulho doida, mesmo. Pega o que passa e finge que não te vejo. Vou criar a tua cara hoje, meu amor. Crocodilo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vende confiança. É tia Elma! Bora pra cima, meu irmão! Minha família pressão também na retaguarda. Chega em peso! Família pressão, bora! Ricardo, tá comigo, garoto. Olha o ditinho. E o gago não vem, não? DJ, DJ, DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Não para que tá começando o bagulho, meu irmão. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Vira mais uma. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Multimarca, é a Belinha mais famosa do estado do Pará. Alô, Melri. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Aponta pra bandida, aponta pra bandida, aponta pra bandida. Agora, agora, agora. Os caras doidos só querem as bandidas. Os caras doidos só querem as bandidas. Só querem as bandidas. E aí, Edson Júnior? Bandidas. Instituto e Beleza e Marcarena. Aponta pra bandida que tá do teu lado. E vai Tuba também. Bandida que tá do teu lado. Alô, Sidney! Bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Alô, Melri! Aponta! Aí, aí. O quê? Aí, aí. O quê? Vai virar de novo! Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Vai, vai da vila, vem aonde de cada vez. Vai, vai da vila e vem aonde de cada vez. Vai da vez, Lurigão, por causa do... Zero, zero, zero. É do jeito, do jeito, do jeito! E o Patrese detonando o Mauro Felipe Lopes do jeito que tu gosta. DJ Patrese. E aquela virou, vai. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Vamos nessa. Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro Cruc, ela virou moleca doida. Oh, oh, oh, oh, oh. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho. Toma. Bora, Helder! Os mal falados, meu irmão! Vai sentando, vai sentando, vai sentando até lá! Vai! Aquece tudo, vai! Vira mais um! Ei, DJ, Faz o caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia. É muito caquia do gingado. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Arrepia do DJ Patrese. O baile do Patrese, o baile do Patrese. Cheio do rock, de rock, né? Então, onde dos coiotes? Todo mundo aqui no gigante. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro quem é o meu. Oxi, viés, como é que é? Anda muito estranho e não quer me segura. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Passado, me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Tudo que o show vai começar, apagar tudo que o show já começou muito bem. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando. No escurinho, no escurinho, no escurinho. Apagando, apagando, apagar tudo, apagar tudo, apagar tudo. Explode o bagulho. Toma na batida. Toma na batida. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai. Um abraço também, o Isan. Vai bebendo, vai bebendo e vai. Aí é cá. Boutique. Vendedor autorizado. Pela marca Duke Gold. Aqui de Barcarena. Um abraço a vocês, Isan. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai. Na hora, vai crescendo e vai. Na hora, vai crescendo e vai. Na hora, vai crescendo e vai. Na hora, vai crescendo e vai. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, bebendo e fumando! Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Paradinho, coração. Coração explode pela voz. Vendo que ontem tava de rock doido, né? Essa voz fica ruim. Hoje não quer nada. De tanto gritar. Não, que não. De tanto gritar. De olha aqui, ó. Fica. Nosso amor é lindo. Muito bem. Nosso amor é lindo. E nos faz feliz. E agora? Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua, me chama louco. É sim, pô. Porque contamos estrelas no céu, me chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua, me chama louco. O top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. E doida, doida. Esse é o baile do Patrese doida. Bota pra doida. Bota pra doida. Bota pra doida. Bota pra doida. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marcar tocar. Depois chega o emocionar. É no funk! Sai na boca, depois quer contar vantagem. Falando que é o pegador. Aí eu vou. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê? E aê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. E aê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Bora, bora. Essas malandra, assanhadinha. Que é o quê? Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta, que essas malandras, assanhadinha. Tu só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu retorna. Sabe aonde? É no baile da Caicosa. Me solta, solta, solta, solta, solta, solta. Que é pra batão grandão. Que é pra batão grandão. Que é pra batão, DJ Patrese. Que é pra batão grandão. Que é pra batão grandão. Que é pra batão grandão. Que é pra batão grandão. Que é pra batão grandão. Não gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta? Pega, pega! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Quase chegado em casa e sei que não vai dar bom. E a mulher esperando já tá quase tá na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E aí, Lucas, como é que é? Não foi minha, nem pergunta se eu tô bem. Tem até a culpa, não foi sua. O baile do Patrese. Foi minha, a culpa foi do baile que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. A culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. Aí tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha. Me vem bem do jeito! Tô danadinha do seu mar. E aí, Marcelo? E aí, Luciano? Galera, tudo aqui comigo? Vamos nessa! Galera do cartão na área! E a família Pressão também na retaguarda! É os humildes também na área! Como é que é? Animal. Vai tá gostosinho. Vai tá gostosinho. Vai tá gostosinho. Tá muito bom, tá muito bom. Vale, vale da pena. Sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. E o quê? Na intenção de fuder. Eu te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. O top DJ do Pará. Te taca piraca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Não toma! Toma, toma, toma, toma. Caralho! De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão, ver as piranha e curtir esse grupo Crocodilo Brai. E aí? Para me ver com a outra e tentar a roupa ser novinha pouco a pouco. Esse coração a pega é bugue desta nome. Esse coração Crocodilo Brai. Crocodilo Brai. Amasta muito que na boca. Se me para nos. O gigante da Amazônia. Para me ver com a ventoca e Crocodilo no parceiro vida Crocodilo Crocodilo Crocodilo Crocodilo Crocodilo o animal o som animal o animal. Essa fecha tem um patrocínio todo especial da Brahma Shop e Skol. Simbora, Marcão! Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Pega fé no cavalo! É Crocodilo! Ô, mulher roleira, chega logo pra cá que eu vou botar o cabelo nas quengas. Ô, gigante. E sem conhecer, e sem que amor, abro só que tem que namore, e não digue, é só se canta. Crocodilo, crocodilo, crocodilo pra ele. Olha, sem noção, meu irmão, que avião, é, que tesão, nossa, que malão, que melão, que capuzão, que tudoão.